Controle Azul 41, boa noite. Tá. Obrigado, quando der uma sede. Salvador, boa tarde, voo 1097. 63 no máximo. Salvador. Boa tarde, eu vou Uno, Uno 69, decolou a saída da El. Eu e 300 pés no momento. A El 360, vou Uno, Uno 69. Salvador, boa tarde, da 3145, decolar de Salvador, faça 1500, em atenção 360, da El Leda. Zero, saída da El, 3145. Controle Salvador, muito boa, este é o 2231 da Passagem. SAP 180, saída Momo, 2231 da Passagem. 3217. Águas, autorizada, ascensão 360, 3217. Número 2 na PUCA,